diferente coração. Laia, ro, ro, ro, ro. Laia, para, lá, lá, lá. Agora a gente vai ter o maior prazer de ver o Fagner cantando uma música que tá no CD do Forró Sacana, dividindo com a gente. Vai, Marquinhos!